luz do mundo, a estrela da manhã. Eu sou a porta, sou o caminho, sou a verdade, a vida, e quem crê em mim nunca morrerá. Mas passou da morte pra vida. Crês que eu sou, que o Pai me enviou. Crês em mim e nas minhas palavras. Sou o pão da vida, eu sou o Messias, eu sou o Cristo, o Verbo da vida, eu sou o bom pastor, estou convosco todos os dias. E neste aflições, mas tende bom ânimo, o mundo eu venci, e se tu creres, vencerás em mim. A rosa de Saron, eu sou o Cristo, Alfa e Ômega, eu sou o Senhor. Vou para o Pai, mas órfãos não os deixarei. Quem crer em mim, minhas obras fará, e outras maiores. Minha paz vos dou. Stop.